Isso se chama amor. Você surgiu como suave melodia trazida pela brisa. Dilatou-se no silêncio de minha alma e fez-se moldura em meu viver. Isso se chama aventura. Há algo em você que transparece num olhar, como estrela no céu atapetado de astros, e exterioriza-se num sorriso como canção tocada na harpa dos ventos. Isso se chama ternura. Sem olhar você me percebe, sem falar você me diz, sem me tocar você me abraça. Isso se chama sensibilidade. Quando me perco em labirintos escuros, você me mostra o caminho de volta. Quando exponho meus tantos defeitos, você faz de conta que não nota. Se enlouqueço, você me devolve a razão. Isso se chama compaixão. Nos dias em que as horas passam lentas, sem graça e sem luz, nos seus braços eu encontro alento. Quando os dias alegres de verão partem, e em seu lugar chega o outono cobrindo o chão com folhas secas, e o verde exuberante cede lugar ao cinza, nos seus braços encontro harmonia. Isso se chama aconchego. Quando você está longe, no espelho da saudade eu vejo refletida a certeza do reencontro. Nas noites sem estrelas, quando a escuridão envolve tudo em seu manto negro, você me aponta à carruagem da madrugada que vem despertar o dia com suas carícias de luz. Isso se chama esperança. Quando as marés dos problemas parecem tragar em suas ondas as minhas forças, em seus braços encontro reconforto. Se as amarguras pairam sobre meus dias, trazendo desgosto e dor, sua presença me traz tranquilidade. Você é um raio de sol nos dias escuros. É ave graciosa que enfeita a amplidão azul. Você é a alma e é coração. É poema e é canção. É ternura e dedicação. Nada impõe, tudo compreende, tudo perdoa. Sua companhia é doce melodia, é convite a viver. E tudo isso se chama amor. Surge depois que as nuvens ilusórias da paixão se desvanecem, que a alma se mostra nua, sem enfeites, sem fantasias, sem máscaras. Enfim, o amor é esse sentimento que brota todos os dias, como a flor que explode de um botão ao mais sutil beijo do sol. Isso sim se chama amor.